amigas tão chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair, mas vai acabar sofrendo por mim. E eu sei, e o meu cheiro tá no seu cobertor. E não esquece a gente fazendo amor, mas agora vai ser diferente. Eu vou seguir a minha vida, vou deixar você pra trás. Vou esquecer nossos momentos, as noites que me satisfaz. Eu não quero mais, eu vou pro carnaval. Eu vou terminar de sofrer por lá. Vou tomar todas, vou me embriagar. A sua cama não vai mais me encontrar. Eu vou pro Robson Mafra aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará. Eu vou seguir a minha vida, vou deixar você pra trás. Vou esquecer nossos momentos, as noites que me saem.